Oi, boa noite, eu vou 172 para na final. O nono 72 avistado, que é legal no 021, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Nada, obrigado. Azo 4220, no solo Zuno 1, libere a direita, solo 121, décima 1. 2-1-1, Azo 4220. Salvador Azul 4220. Voo no 172, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 15 nós. 727, obrigado. Salvador Azul 4220. Solo, Salvador Azul 4220. Azul 4220, Alfa Kilo, parte 3, posição 1 no Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 1 no Romeu. Gol no 172, no solo 14, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 211, gol no 172. Salvador, bom dia, voo no 172 de Brasília, Fernando. 172, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro ONU, ONU, ONU 72 Golf. Salvador, voo 972 voltando. Sim, senhor. É, por gentileza, a gente tem um passageiro que não está se sentindo bem a bordo, já ouvindo demais. Você fica um médico da Infraero, por favor. Sim, a gente vai informar a Infraero. Quer me dizer o que ele tem? É, o chefe de cabine só passou que ele teve um desmaio e uma queda de pressão. Nada mais. Tem, gente, é homem? É uma mulher, uma moça. Mulher, sabe da idade? Estou de 25 anos. Presente. 25, confere? Irmão. Presente. Solo, Gol Nono 72. Me escuta. Tem um feedback do serviço médico pra gente? Já foi informado isso aí, ok? Não chegou nada até agora? Negativo. Gente, eu vou contactar novamente. Comandou, bom dia, o 1910. Escuta. Autorização, Recife. Formação em curso Delta, Gol 192, em Recife, autorizado via rota do plano, 370. Saída da PUCA, transição Caju. Decola peixe 1-0, primeira curva à esquerda, aciona 5407. Frequência do controle, 119.8. 0, PUCA Caju, 10, esquerda, 5407, 19-8, Gol 1192. Vai deposto quanto com 1192. Toma lá. Soares Salvador, tá 3170. Avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-3 nós, QNH 1-0-2-1. Subi pouso 1-0, tá 3170 com 1-0-2-1. Confirme, a pista tá molhada? Ativo. Ok, obrigado. A 3170 no solo 39, libere próxima direita, solo 121, décima 1. Direita 121, tá 3170. Salvador, tá 3170, boa noite, bom dia. 3170, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Vivo táxi, Alfa Juliette para 07. Salvo 192, puxa acionamento, posição meia dúzia. Correção que solo faz a passagem da Airbus da sua causa, após táxi. Faz o som autorizado, reposta para o táxi, posição 2. Atena São Gonçalo. Bono 192, táxi via pátio, índio, ponto de espera, torre 1895-10-209, ajuste ao time. Pátio índio, 2895-1020, ajuste, gol 1192, bom dia. Salvador Montenegro, 1992, ponto de espera no verão. Gol 992, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 150 graus, uma dúzia de nós. A linha de decolar, pista no zero, gol 1992. Gol 1992, decolado 50, controle 1119, décima 8. 198, gol 1192, bom dia. Salvador, tá 3520, final da 10, boa noite. Tá 3520, avistado, que é 1020, reporte externo, baixar o trabalho. E 20, agora. lembrar, 3520. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, ONU 4 nós. ONU 0 autorizado, 3520. Na 3520, no solo 55, libera direita, solo 121, décima 1. Solo 1211, 3520. Salvador, 3520, boa noite. 3520, boa noite, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, 3520. para a descida. Bom dia, o 973 no 4, informação é a ECO, autorização Guarulhos. Olá, 973, ECO, confere o guarda de copa. Guarda. 173.4. Pronto, cópia. Utilizado para Guarulhos, Serra, Bravo, Golfo 1000, via Rota do Plano, Pedro 110, e os voos 360. Saia da El, Leda, Motiva. Decola pista 90, primeira curva direita. Acena 5424, controle 119, decimal 8. Utilizado Guarulhos, nível 360, via Pedro 10. Da El, Leda, Motiva. Decola 90, curva direita, 5424,